Quando eu soube que Maria Rosa vinha da cidade onde tinha ido há dias passear, gritei contente, graças ao Nosso Senhor. Eu pensei que meu amor não queria mais voltar. E tratei logo de enfeitar minha palhoça, parei toda a minha roça, lá ninguém mais trabalhou. Mandei um cabra na taberna de João Bento comprar encordoamento para dar aos tocadores. Daí a duas ou três horas já passadas, chegou ela acompanhada um rapaz de uns 30 anos. E foi chegando, foi entrando, que coragem, arrumando a bagagem, me dizendo vou voltar. Naquela hora minha vista ficou escura, minha mão foi à cintura e dois tiros disparei. E me encontraram com a arma fumegando, seu doutor rindo e chorando, se morreram os dois não. Se morreram os dois, não sei.